Então, bom dia a todos. Bom dia. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Nesta manhã, nós vamos refletir sobre o que significa um novo ano de vida. Nós estamos retornando à atividade neste domingo da casa, né? Embora já tenha começado alguns dias. É muito comum, nessa época do ano, as pessoas fazerem planos, fazerem votos, desejarem um ano novo, com boas realizações, com bons resultados de vida. As pessoas mais velhas talvez pensem assim: isso é inútil, porque ao longo de toda a minha vida eu passei fazendo isso e ela não mudou muito. Enquanto que as pessoas mais jovens talvez ainda acreditem que essa fórmula de no novo ano nós fazermos projetos seja bom. Algumas pessoas vão pensar assim: mas nós podemos fazer isso durante todo o ano. Todas essas reflexões, elas têm o seu, sua verdade por trás delas. Muitas pessoas podem dizer realmente que tentaram durante toda a vida fazer a vida diferente e não conseguiram. E realmente, só formular votos em um novo ano, projetos, desejar algo diferente, não é suficiente para mudar a vida. Enquanto que aqueles que são jovens e dizem: não, vale a pena sim a gente recomeçar com novas ideias, com novos projetos, também tem a sua razão. Assim como aqueles que dizem que podemos começar uma nova vida a qualquer momento, não tem que ter uma data específica, também estão certos. Mas por que que nós temos essa prática, né? Por que que na Terra nós adotamos um calendário? Isso remonta a eras muito antigas, a épocas muito antigas, em que o homem precisou, num determinado momento, e ele percebendo que a natureza sempre tem um ponto em que se recomeça algo na natureza, ele percebeu que aplicar isso à sua vida talvez fosse útil. E controlar a sua vida de acordo com alguma frequência de algum evento da natureza também era importante. Para o espírito fora da matéria, espíritos que evoluíram muito já, o tempo, ele não é como é para nós aqui. Não existe tempo para eles. Os espíritos que já avançaram bastante não estão presos ao nosso calendário terreno ou a esses ciclos que nós criamos de anos, de meses, de séculos. Mas para nós, na nossa condição evolutiva, ter esses momentos de recomeçar tem um valor muito grande, tem uma importância muito grande. E se soubermos usar esses períodos em que um novo ciclo começa para nós, nós podemos tirar algum proveito. Então não é inútil, não é desnecessário nós estarmos num período em que começa um novo tempo, uma nova fase, seja para nós, para a humanidade. Não é inútil nós programarmos ou projetarmos realizações. Será, pelo contrário, muito útil. Só que para que isso tenha um efeito real, verdadeiro em nossas vidas, é necessária uma condição, é necessária uma reflexão da nossa parte sobre o que nós realmente queremos nesse novo período que se inicia. Porque não serão quaisquer planos que nós idealizarmos que nós iremos concretizar. Não é qualquer coisa que nós dissermos assim: ah, esse ano eu vou fazer isso, isso, isso e vou conseguir. Tem pessoas que afirmam que só de a gente dizer que algo vai acontecer e nós podemos desejar o que quisermos, nós iremos alcançar. As coisas não são bem assim na vida. Todos que já têm uma boa experiência de vida sabem que tem coisas que não acontecem por mais que desejemos. E por mais que nos esforcemos, nós também não alcançamos essas realizações que muitas vezes estão fora, estão além do alcance das nossas forças. Então viria a necessidade, ou temos a necessidade, de refletir naquilo que realmente é possível ser desejado, é possível ser alcançado. Essa seria a primeira condição para nós realmente podermos fazer projetos, idealizar realizações num novo período. É a gente verificar realmente se aquilo que nós estamos pretendendo é algo alcançável. É algo que está dentro das nossas possibilidades de alcançar. Porque muitos, às vezes, desejam um novo ano, uma nova fase da sua vida, muitas coisas. Ficam empolgados, envolvidos por um clima de recomeço. Muitas vezes se alimentam de ideias de que tudo é possível ao homem. Às vezes buscam até uma inspiração equivocada no Evangelho, acreditando que, se eu pedir a Deus, tudo Ele vai me dar. E muitas vezes as pessoas se frustram e deixam de acreditar que é possível alcançar algo diferente na sua vida, porque tem uma grande expectativa daquilo que pode ser alcançado. Se nós pensarmos como nós fazemos aqui na Terra, não damos tudo que os nossos filhos pedem a bem deles mesmos, nós podemos concluir que não será tudo que nós pedirmos a Deus que Ele vai nos dar. Porque assim como tem coisas que para uma criança é muito boa, para outra pode não ser. E um pai sábio, uma mãe sábia, não dá indiscriminadamente quaisquer coisas que seus filhos pedirem. Deus também não nos dará tudo o que nós pedirmos. Mesmo Jesus tendo dito que tudo o que pedirdes em oração, crendo recebereis. Quando Jesus falou isso, Ele não estava dizendo das coisas da vida que são dispensáveis, das coisas da vida que não são necessárias realmente para a evolução do Espírito. Ele estava dizendo de coisas que realmente são importantes para cada um. Então, se refletirmos naquilo que nós podemos esperar em um ano novo, e pensarmos que Deus irá nos conceder aquilo que realmente é importante para nós, aquilo que realmente é necessário para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, isso sim nós poderemos, neste novo ano, idealizar, pedir, podemos acreditar que isso sim nós receberemos. Quando perguntaram para Jesus como orar, como se dirigir a Deus, e no Pai Nosso nós podemos lembrar facilmente a parte em que Jesus fala, em que para a vida material, o que nós temos que pedir é o necessário. É aquilo que realmente é o importante para a nossa sobrevivência. E nenhuma parte da oração que Jesus nos ensinou para nos ligarmos a Deus, para ajudar o nosso pensamento, como nos dirigirmos a Deus, Ele disse que Deus nos daria tudo o que nós pedirmos. Para a vida material, Ele nos ensinou a pedir a Deus apenas o pão nosso de cada dia, que simboliza aquilo que é o necessário para a nossa existência material, aquilo que é o fundamental, aquilo que realmente nos mantém. Então aí nós vamos perceber, inclusive por essa passagem então dessa oração, que nos será concedido aquilo que realmente é importante para nós. Então, ao formular um novo ano, o desejo, o projeto de alguma coisa, a primeira indicação que nós vamos ter para saber o que nos convém idealizar é nós pensarmos realmente se aquilo é realmente importante para nós, se aquilo realmente é necessário para nós. E pensar não apenas nas nossas condições de vida materiais. Porque muitas pessoas vão imaginar que por uma série de circunstâncias da nossa vida em sociedade, muitas coisas são necessárias. E realmente, a maior parte do que a sociedade nos leva a pensar hoje, pelos meios de comunicação, pela cultura de massa, a maior parte do que nos é apresentado não é algo realmente necessário para o espírito em evolução. Pode ser necessário para muitas circunstâncias da própria vida material, mas elas não são realmente necessárias para nós como espíritos em evolução. E nós muitas vezes não alcançamos aquilo que nós estamos idealizando, estamos realmente buscando, porque nós não estamos buscando o essencial da vida, aquilo que realmente é o importante. Porque todas as outras coisas nos são acrescidas nessa busca, quando nós colocamos primeiro o essencial da vida, quando nós desejamos aquilo que realmente é importante. E foi também Jesus que nos ensinou isso. Ele, em uma certa ocasião, disse, de que devemos buscar primeiro o reino dos céus e as suas virtudes. E tudo mais, ou seja, tudo aquilo que realmente é importante para nós, nos é dado. Vem junto. Então, quando nós vamos pensar no novo ano, nós temos que idealizar, temos que desejar algo que realmente tem a ver com a nossa condição espiritual, com a nossa realidade de espírito em evolução. As coisas que tiverem que vir, elas irão acompanhadas desse objetivo maior que nós estamos pretendendo. Elas irão acontecer. Porque aquele que está em harmonia com as leis divinas, aquele que está em sintonia com a vontade divina, tudo flui a seu favor, tudo acontece ao seu favor. E muitas pessoas, às vezes, até se surpreendem. Poxa, eu tive sorte, aconteceu algo bom para mim. Não é que nós temos sorte, não é que o acaso te favoreceu. Quando coisas boas nos acontecem, significam que era a hora delas acontecerem, porque algo na nossa experiência favoreceu para que aquilo viesse ao nosso encontro, para que aquilo acontecesse para nós. Então, quando nós estamos nessa sintonia, nessa harmonia com a lei divina, com a vontade divina, as coisas tendem a fluir a nosso favor. E todas as pessoas têm muito a seu favor o tempo todo. Mesmo a pessoa que possa parecer a mais abandonada no mundo, acontecem coisas boas para ela. Acontecem circunstâncias favoráveis para ela. O problema é que muitas vezes nós não somos capazes de perceber essas situações positivas que nos acontecem. Nós não somos capazes, às vezes, de refletir porque o sofrimento que nós estamos vivendo num determinado momento muitas vezes bloqueia a nossa capacidade de entender, de compreender que algo bom está acontecendo para nós. Há pessoas que têm uma família admirável. Todo mundo reclama muito de família. Todo mundo sempre tem algo a falar de família. Mas há muitas pessoas que têm bons maridos ou esposas, têm bons filhos, têm bons irmãos, têm bons pais. Mas a pessoa, às vezes, ela está com tanto sofrimento, é tanta amargura, é tanta tristeza, se entregou tanto à sua dor, que às vezes ela não é capaz de perceber isso. Ela até é capaz de reconhecer que as pessoas são boas para ela, de dizer que isso é bom, mas ela não sente no fundo do coração aquela gratidão de ter pessoas boas em sua vida. Há pessoas que muitas vezes nunca experimentaram situações materiais difíceis. Por exemplo, nunca ficaram muito tempo desempregadas. E não é capaz de perceber que isso é uma dádiva no mundo que muitas vezes é tão inconstante, ainda mais num país como o nosso, que passou por tantas situações e que tantos ficaram por tanto tempo desempregados. A pessoa, por estar muitas vezes entregue a muito das suas preocupações, ela não é capaz de perceber que isso é um fator positivo na sua vida. Se nós fôssemos enumerar agora, então, todas as circunstâncias da vida que podem ser grandes bênçãos, grandes concessões divinas, nós passaríamos o dia inteiro aqui. E são coisas comuns que estão na vida, que fazem parte da vida e muitas vezes nós não percebemos. Ou às vezes percebemos apenas superficialmente. Não é aquela gratidão profunda por termos usufruído daquele benefício. Então nós sempre temos algo bom para pensar que já faz parte da nossa vida. Sempre temos situações positivas. E até pessoas que às vezes passam por provas que nós dizemos assim, eu não suportaria passar por aquela prova. São pessoas que são felizes com a vida que ela tem, com a prova que ela tem. Me recordo agora de uma pessoa que desde a primeira infância, por um problema grave de saúde, ficou na cama de um hospital. Já está com 30, outro tem 45, outro tem 50 anos, e passou a vida inteira, devido à necessidade de estar preso a aparelhos, passou a vida inteira preso a um leito de hospital. Muitas vezes só podendo mover a boca. E ainda assim existem dessas pessoas que são capazes de se sentir felizes e gratas pela vida que têm. Não tem revolta, não tem raiva. É lógico que tem os outros exemplos também. Mas foquemos apenas neste aspecto positivo. Até uma pessoa numa circunstância tão limitada, ela é capaz de se sentir grata pela vida que ela tem. Então, se nós desenvolvermos esse sentimento de gratidão por aquilo que nós já usufruímos de bom na vida, nós podemos muitas vezes perceber que as coisas boas que nós desejamos, elas já podem estar acontecendo para nós. E talvez os nossos projetos de vida, aquilo que nós vamos idealizar num novo tempo, talvez não tenha que ser algo tão grandioso, não tenha que ser uma mudança de algo tão drástico que está além das nossas forças. Então, uma das formas de nós idealizarmos e projetarmos um novo ano, ou qualquer que seja a época que nós vamos idealizar algo, alguma mudança na nossa vida, talvez a melhor forma seja começar a reconhecer as coisas boas que nós temos primeiro. Porque uma vez que nós já somos capazes de perceber o bem que nós já temos, nós podemos descobrir que o que nos falta conquistar talvez não seja muito para se sentir bem realizado perante a vida. Não seja algo tão grandioso que precise tantas, tanto esforço, tanto empenho. E aí nós podemos então focar a nossa atenção naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente faz diferença na vida. Reconhecer o bem que se tem é o primeiro passo para saber o que se precisa conquistar, o que nós podemos esperar da vida. Porque talvez já tenhamos as condições necessárias para nos sentirmos felizes e bem na vida. É lógico que a felicidade e o bem relativos. Porque alguém poderia fazer essa reflexão assim, mas melhorar sempre é possível. Usufruir melhor em situações sempre é possível, e é verdade. Mas essa busca incessante de estar sempre querendo algo a mais e mais e mais, pode ser um fator de sofrimento para a pessoa. Porque ela pode estar desejando aquilo que não será alcançado. Porque depende das necessidades que ela tem, aquilo que virá a ela. Então nós reconhecermos o que nós já temos de bom, e nos sentirmos felizes, satisfeitos, pode ser um fator que irá nos ajudar a planejar melhor o nosso futuro, a planejar melhor as nossas realizações. Uma das questões do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou a esses sábios benfeitores da humanidade o que que era necessário para alguém ser feliz. E eles disseram assim, para a vida material, o necessário. Eles não falaram que era o excesso, o supérfluo, muitas riquezas que dessem segurança para a pessoa. Eles disseram simplesmente o necessário para manter a vida material. E a paz na consciência. Então, para a vida material, o necessário já é suficiente para nos sentirmos felizes. E para a vida espiritual, estarmos em paz com a nossa consciência. E podemos dizer que aí é que está o maior desafio do homem. Estar em paz com a sua consciência. Porque muitas vezes o que nós fazemos com a consciência nada mais é do que amordaçá-la, trancá-la, impedir que ela se manifeste. E aí nós buscamos, muitas vezes, ideias correntes no mundo que anulam em nós essa voz interior. Buscamos, muitas vezes, justificativas daquilo que as pessoas falam e repetem para elas mesmas enganarem as suas consciências. Vamos pegar um exemplo para nós vermos como isso acontece. Muitas pessoas consideram assim: se eu não tirar vantagem de uma situação, alguém vai tirar. Então o mal vai ser feito de qualquer jeito. Então é melhor que seja eu me beneficiando, mesmo que aquilo seja errado. E muitas pessoas agem assim. Mas a voz da sua consciência diz: isso não é certo. Você não deve fazer isso. Mesmo que todo mundo faça algo errado, você não deve fazer. Mas nós usamos esse argumento: todo mundo faz, todo mundo tem essa vantagem, então eu, por que eu vou ser o bobo da história? Isso é usar uma ideia corrente para amordaçar a nossa consciência. Então, mesmo que todas as pessoas estejam agindo de forma desequilibrada, de forma equivocada, mesmo que seja chamado de, entre aspas, normal, nós não podemos fazer. Estar em paz com a consciência é ouvi-la e segui-la. é fazer aquilo que nós já sabemos o que é o certo, mesmo que não venhamos ter uma vantagem, mesmo que nós não vamos nos sobressair, mesmo que nós não vamos ter algo a mais a nosso favor. Mas se já sabemos que é o certo, é seguir a consciência então. É isso que é estar em paz com a consciência. E nós muitas vezes não conseguimos realizar muito a nosso favor em cada período de vida. Por quê? Porque nós tentamos tanto trair essa voz da consciência, ou neutralizá-la, ou silenciá-la dentro de nós, que nós já não somos capazes de ouvi-la e de descobrir o que ela tem a nos dizer, a nos guiar para as realizações que realmente nos cabem. Alguém que vive de tanto mentir para si mesmo, para os outros, muitas vezes perde o parâmetro do que é o certo e do que é o errado. Porque cria uma confusão interna, cria um distúrbio na sua própria capacidade de entender qual o caminho a ser seguido. Então, se nós quisermos realmente ter a possibilidade de realizar algo, nós temos que começar a seguir a voz da consciência. É aquilo que realmente nos diz já, dentro do nosso entendimento, da nossa condição evolutiva, o que nos compete fazer, o que nos cabe realizar, qual é a nossa responsabilidade. Porque quando seguimos essa voz chamada então consciência, que é o nosso saber mais profundo, é aquilo que nós não somos capazes de perceber das leis divinas, nós estamos respaldados de qualquer consequência negativa da nossa vida. Isso porque, quando seguimos essa consciência, então, nós somos capazes de agir de forma acertada dentro dos limites que nós somos capazes. Mesmo que nós tenhamos praticado algo errado, que ainda é da nossa imperfeição cometer muitos erros, nós não somos responsáveis pelos erros consequentes. Sabe aquelas situações que a gente tentou fazer o bem e deu um resultado negativo decorrente daquilo? Esse resultado negativo não se torna para nós algo que nós temos que responder por aquilo, porque nós fizemos o nosso melhor. Nós fizemos aquilo que a nossa consciência mandou, porque era o nosso entendimento da situação. Era o que nós éramos capazes de fazer. Deus não nos cobra nada além das nossas capacidades. Por isso que seguir a voz da consciência é tão importante. Agora, se nós ficamos tentando obstruí-la, sabemos o que é o certo, fazemos o outro diferente porque dá vantagens materiais, é aí que nós nos prejudicamos. Então nós não vamos conseguir realizar um bom plano de ação no novo período se nós não temos claro dentro de nós o que realmente nós devemos seguir. Se nós estamos seguindo vantagens temporárias, vantagens efêmeras, coisas passageiras da vida. Nós temos que buscar realmente aquilo que a nossa consciência nos determina, aquilo que ela realmente nos manda fazer. Nós vamos perceber que não é muito difícil seguir isso. Principalmente quando nós aliamos então a essa escuta, a nossa consciência, a nossa oração dirigida a Deus, pedindo que Ele nos ajude, pedindo que Ele nos favoreça nas nossas escolhas. Todos nós passamos por momentos de muitas dúvidas, momentos que nós não sabemos realmente o que é o certo, que nós não conseguimos entender se vamos para a direita ou para a esquerda. Mas a oração é o meio que nós podemos usar para tirar essa dúvida. Quantas vezes nós podemos, ao longo da vida, e muitos podem testemunhar isso, vamos adormecer com um grande desafio em nossa vida, com um grande problema, e mais motivados pelo sofrimento, pela nossa angústia, conseguimos fazer uma oração realmente sincera, pedindo a Deus que nos mostre o caminho, a solução, a resposta para aquele enigma da nossa vida, e na manhã seguinte o nosso pensamento é totalmente claro sobre aquilo. Isso levou as pessoas a criarem aquele ditado: o travesseiro é o melhor conselheiro. Não é na verdade o travesseiro. Na verdade foi a atitude que nós tivemos naquele momento. Porque muitos, ao dormir, na verdade passam por muito mais perturbações do que propriamente encontrar soluções para os seus enigmas. Mas então, quando fazemos essa oração, quando fazemos realmente esse pedido a Deus, a resposta ela vem. Ela vem muitas vezes de uma forma que é muito comum, que é do nosso espírito benfeitor, aquele momento que nós adormecemos, ele nos orientar ali bem próximo do nosso leito. Ele nos dizer claramente que nós estamos errados em tais situações, ou que devemos repensar, porque já sabemos qual é aquela resposta. Às vezes esse benfeitor, ele nos leva a algum lugar no mundo espiritual para receber lições, e nós mesmos chegamos à dedução do que é o certo e o errado. Mas há também situação em que Deus opera diretamente em nós. Nesse mecanismo da prece, nós ativamos o nosso conhecimento mais profundo sobre aquela questão. E aquilo aflora para nós, então, naquela clareza que vem no dia seguinte. Só que se nós não temos confiança naquele momento que fazemos a prece, de que somos ouvidos, se não há, de nossa parte, uma entrega total naquele momento, em que fazemos a oração com fervor, com confiança, com fé realmente, de que iremos alcançar a resposta, é aí que ela não vem muitas vezes. É aí que nós não percebemos o que realmente fazer. Então nós queremos e desejamos planificar, estabelecer metas para um novo ano, usemos esse recurso da oração. Peçamos a Deus para Ele realmente nos mostrar aquilo que nos cabe concretizar nesse novo ano. Aquilo que realmente é pertinente a nós, aquilo que realmente faz parte da nossa necessidade maior. Porque enquanto nós estamos em busca de tantas situações transitórias, passageiras na vida, nós nos iludimos. Nós até às vezes alcançamos aquilo, mas sentimos um vazio. Agora, quando buscamos essa realização maior da vida, nós nos sentimos plenos, satisfeitos, pacificados, harmonizados. Não nos sentimos vazio, mesmo sem ter conquistado nada muito expressivo do ponto de vista material. Porque o que realmente traz para o espírito a satisfação e sentir que a sua vida está valendo a pena são essas realizações maiores da existência humana. É essa conquista daquilo que realmente cabe a nós conquistarmos. E não conquistar aquilo que o mundo faz pensar que nós temos que conquistar. Hoje no mundo há um apelo muito forte para que nós nos realizemos tendo algumas situações da vida. Um carro de último modelo, bens que nos dêem ali segurança, mas não existe nada material que dê segurança ao espírito de verdade. A história da humanidade está repleta de pessoas que tinham todos os bens possíveis, mas as situações da sua vida mudaram de forma radical. Seja por acontecimentos sociais, guerras, conflitos, seja por situações da vida que fugiram do controle e a pessoa perdeu toda aquela segurança que ela tinha. Agora, essa conquista que nós fazemos de natureza espiritual, essa nos dá a segurança e a força para vivermos em qualquer situação de vida, seja a vida farta materialmente ou uma vida com muita escassez. Por isso que essa realização espiritual é a mais importante. E quando nós pensamos no que realmente podemos idealizar, vamos lembrar uma mensagem do Espírito Emmanuel. Me fale agora a memória para dizer qual é o livro que ele deixou registrado. Mas essa mensagem me faz uma reflexão muito interessante sobre um ano novo que começa. E ele faz uma reflexão bem interessante ao dizer que a sabedoria divina colocou o Natal antes do novo ano por uma expressão dessa sabedoria. Não foi à toa que o homem, muitos vão até dizer pelos conhecimentos históricos, que isso foi por uma questão cultural que o homem estabeleceu essas datas, foi por circunstâncias aí diversas. Mas na verdade, tudo que nós fazemos aqui acaba de uma forma ou outra ou seguindo os planos divinos ou conduzindo para que essas realizações nossas atendam. Então, o homem ter estabelecido esse calendário como nós conhecemos, embora possa se dizer que foi por fatores culturais, históricos, na verdade atendeu uma grande possibilidade, atendeu aí uma grande vantagem para aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus. O fato do Natal anteceder um novo ano para nós é uma grande oportunidade que nós podemos ter de, naquela época do Natal, fazermos uma reflexão sobre o verdadeiro significado da vinda de Jesus, fazermos uma reflexão sobre o que Ele realmente trouxe de importante para nós, com seus ensinamentos, com a sua exemplificação, e pegarmos todo esse material, toda essa reflexão, e usarmos para projetarmos o novo ano que se inicia. O problema é que nós ficamos tão imersos nessa questão das festividades que perdemos o sentido espiritual que aquela data deveria representar. E aí que não aproveitamos aquele momento em que tudo levava a pensar em Jesus, mas a nossa atenção foi desviada para uma série de situações que são completamente dispensáveis da vida, as preocupações com presentes, festividades, com a agitação daquela época do ano. E muitos não vivenciaram realmente significado da data. Aí vai faltar elementos para planejar esse novo ano. Mas, seguindo esse raciocínio então de Emmanuel, se nós realmente vivêssemos espiritualmente esse período em que lembramos do nascimento de Jesus, nós teríamos muitos elementos para planificar o nosso novo ano. Porque realmente, se nós conseguirmos pensar nesse novo período de tempo que nós temos, baseando-se nessas lições que o Mestre nos trouxe, nós conseguiremos alcançar tudo isso que eu falei até agora. Se nós realmente pensarmos no que Jesus veio nos ensinar, e ao planejar um novo ano, usar como base esses ensinamentos. E que o Mestre nos ensinou, né? Que Jesus trouxe para nós como elemento tão importante do seu processo educativo aqui na Terra? Uma das coisas mais assim, importantes que Jesus ensinou é que toda pessoa pode renovar a sua vida. Qualquer pessoa, independente do erro que ela tenha cometido, se ela realmente desejar uma nova vida, é possível. É por isso que a história do cristianismo, logo ali no início, junto a Jesus, junto aos discípulos diretos dele, tinha tanto poder de influenciar as pessoas a mudarem de comportamento. E quando lembramos dos personagens que viveram essa história grandiosa da humanidade, nós vamos ver que Jesus teve junto de si todos os tipos humanos, com todas as fraquezas, com todos os erros, avareza, adultério, ganância, violência. E ele trouxe para junto de si essas pessoas, e com a sua palavra, com o seu ensinamento, com a sua mensagem, com o seu exemplo, ele mudou essas vidas. Ele transformou essas pessoas, porque elas sentiram tão intensamente que era verdade aquilo que ele ensinava, que elas produziram mudanças dentro de si. E ao longo dos séculos, muitas pessoas se renovaram ao contato com os ensinamentos de Jesus, porque permitiram sentir em profundidade aquilo que ele ensinava, e dessa forma essas pessoas conseguiram transformar a sua vida. Então, a grande lição que nós temos ao recordar desse ser tão especial, que lembramos do seu nascimento em dezembro, no dia 25, é lembrar que ele veio com toda essa grandeza ensinar que mesmo as pessoas mais imperfeitas são capazes de produzir mudanças em sua vida. Jesus, ao acolher Zaqueu, ao acolher discípulos como Pedro, que era uma pessoa que tinha ímpetos de violência, e tantos outros exemplos, ao chamar Saulo de Tarso para ser seu discípulo, não no corpo, mas já em espírito ele faz esse chamado, eram pessoas que tinham seus valores, mas também tinham grandes imperfeições. E elas lutaram contra essas imperfeições porque acreditaram na mensagem que Jesus trazia. E elas produziram mudanças em suas vidas. É por isso que o cristianismo, ele ficou tão caracterizado como uma religião, como um sistema que dava às pessoas uma nova oportunidade. Então, quando nós lembrarmos que nós queremos seguir Jesus, que nós nos chamamos de cristãos, que nós achamos que Ele realmente é o grande mestre da humanidade, é o Salvador, é o Redentor, é aquele que vem realmente redimir a humanidade, é nós entendermos isso, que nós somos seres capazes de mudar a nossa vida. Então, alguém que deseja planejar um novo ano como um verdadeiro cristão, a primeira coisa que ele precisa tirar da sua cabeça é aquela ideia que nós usamos muitas vezes para atrair a nossa consciência. A maior ideia de acomodação, que é aquela que nós dizemos assim: eu sou imperfeito mesmo, eu sou um espírito cheio de dívidas do passado e eu não vou mudar essa vida. A primeira coisa, se nós quisermos realmente mudar a nossa vida, é abandonar essa ideia. Nós somos imperfeitos, mas nós somos perfectíveis. Perfectível quer dizer isso, é o que pode se tornar perfeito. Nós somos seres capazes de mudança. Foi isso que Jesus veio mostrar principalmente à humanidade. Muitos se perderam naquelas interpretações teológicas fantasiosas de que ele veio pagar com seu sangue o pecado original cometido por Adão e Eva. Isso foi uma criação, me desculpem, mas tosca, de uma época primitiva em que o raciocínio do homem não conseguia ir além, não conseguia entender o mais profundo. Ninguém com o seu sangue derramado é capaz de livrar alguém de um erro. Isso vinha porque na época acreditavam que o sangue dos animais aplacavam a fúria de Deus. Por isso que os judeus naquele tempo, e não apenas eles, inúmeros outros povos, sacrificavam animais às divindades porque achavam que aquilo era uma forma de agradá-las. Como pode o Senhor do Universo, que tem tantas galáxias, que tem tanta coisa nesse universo tão impressionante, possa se sentir satisfeito com o sangue de uma criatura sua? Então isso era a criação mental do homem primitivo, que se manteve no homem civilizado por alguns milênios e que transferiram para Jesus. Mas na verdade o sacrifício real de Jesus não foi a sua morte, mas foi a sua vinda. Foi estar junto a pessoas muito atrasadas, muitas vezes incapazes de entender o que ele tinha a ensinar, e que trazia ali algo que era realmente revolucionário naquela época e que produziu mudanças em muitas pessoas que não ficaram presos a essas interpretações primitivas, que entenderam realmente a sua mensagem e viveram de acordo com essa mensagem e assim puderam se tornar diferentes. Então, a grande razão da vinda de Jesus foi mostrar isso. Nós podemos nos modificar, podemos nos transformar. Então, se queremos um novo ano para nós, nós temos que acreditar nessa ideia de que nós somos capazes de mudar. Somos capazes de nos transformar. Não de forma radical, talvez. Talvez seja muito difícil a gente produzir mudanças extraordinárias na vida. Mas nós podemos mudar gradualmente. Podemos ir abandonando velhos hábitos, velhas viciações. Podemos realmente ser outras pessoas. Mas para isso acontecer, nós temos que acreditar que isso é possível. E temos que ficar, ou melhor, temos que sair dessa crença de que apenas nós somos capazes de mudar e acreditar que as outras pessoas também modificam-se. Que as pessoas também podem ser diferentes. Porque nos nossos dias é muito comum nós pensarmos isso, de que as pessoas, porque erraram uma vez, sempre irão errar novamente conosco, e que por isso nós não temos que ter para com elas nenhuma compaixão, nenhuma clemência, de que por isso não vamos dar novas oportunidades para ela, e que isso justifica não nos reconciliarmos com elas. Porque o maior argumento para nós não nos reconciliarmos com alguém é acreditar que ela pode de novo cometer os mesmos erros. E que por isso então é melhor mantermos essa pessoa afastada. Então, se nós acreditamos que nós podemos ser uma nova pessoa, ainda que parcialmente, ainda que de forma muito limitada, temos que acreditar que os outros também estão nesse processo e podem ser outras pessoas. Por isso que nós vamos abandonar também neste novo ano aquela tendência dos julgamentos excessivos, do rigor em relação ao que desejamos que as pessoas experimentem pelos erros que elas cometem, deixar de sentir o desejo da vingança ou de uma justiça muito severa. Porque aquele que já aprendeu, que já se transformou, já não necessita mais de sofrimento. É assim que a lei divina age. Aquele que aprendeu a amar, ele já não necessita mais do sofrimento. E foi também Jesus que ensinou isso, quando ele disse que o amor cobre uma multidão de pecados. Quando nós desenvolvemos uma capacidade a mais de amar, nós já não precisamos mais passar por provas difíceis. Por isso que quem estiver cansado do sofrimento, quem está cansado da dor, quem está cansado da tristeza, da melancolia, quem está cansado de experimentar esse sofrimento interior de todas as naturezas que possam existir, esforce por amar mais o seu próximo. Esforce por entender mais o outro. E quem já tentou amar o inimigo sabe que não é fácil. Sabe que não vai ser ternura o sentimento que nós vamos ter de imediato para com ele. O amor, ele começa quando nós paramos de exigir que o outro seja castigado e punido. Esse é o começo do amor. O amor começa quando a gente já não arquiteta mais vinganças. O amor começa quando a gente não deseja o mal do outro. Ainda que a gente não sinta ternura, afeto por ele, mas o amor começa nessa circunstância. Então nós já somos capazes de começar a amar as pessoas, não desejando mal a ninguém, não desejando que a justiça divina seja severa com ninguém, porque muitos não são capazes de se vingar, muitos não são capazes de revidar, mas lá no íntimo desejam que Deus puna aquela pessoa pelo mal que ele te fez. Mas talvez ele naquele momento não tinha sua consciência desenvolvida ainda, não compreendia direito o que estava fazendo. E nós já sabemos, pela doutrina espírita, que nós não somos punidos por aquilo que nós ainda não sabemos, pela consciência que nós ainda não desenvolvemos. Nós não somos responsáveis por isso. E graças a Deus que é assim. Aí nós percebemos a diferença tão grande que tem da lei divina e da lei humana. A lei humana diz que você não pode usar como argumento desconhecer a lei para não segui-la. A lei divina é diferente. Se nós não a conhecemos ainda, não a entendemos ainda, nós não somos responsáveis por não sabê-la. Se cometemos algum erro sem conhecê-la, sem sabê-la, nós não somos responsáveis por aquilo. É por isso que nós não podemos exigir uma punição severa da parte de Deus sobre ninguém. Porque Ele é que julga se a pessoa realmente deve sofrer as consequências do seu erro ou não, de acordo com a evolução daquele ser, de acordo com aquilo que ele já foi capaz de assimilar da lei divina. Por isso que é inútil exigir que alguém passe por um sofrimento, porque nós não somos capazes de saber se ele precisa realmente daquilo, nem para nós mesmos. Porque muitos, quando erram, pensam assim: eu preferia passar por isso, por aquilo, para me redimir do meu sofrimento. Mas nós não sabemos se nós precisamos realmente. Por isso que nós temos que exercer misericórdia para nós e para o próximo. Pensando dessa forma, quando vamos desejar um ano novo, nós já vamos estar com a nossa mente, com o nosso pensamento, liberado de uma carga ali de bloqueio das nossas realizações muito grande. Nós vamos estar mais aptos a pensar e a desejar e a idealizar algo realmente importante para nós. Porque a vida vai estar mais leve, vamos estar mais leves e vamos poder pensar de forma mais sábia. E Emmanuel ele ainda diz algo ainda sobre essa nossa busca de como realizarmos um ano novo, retificando atitudes menos felizes. Nós somos capazes de identificar já quais os comportamentos têm trazido para nós dificuldades e impedimentos. E nós precisamos planejar e trabalhar por mudar esse comportamento. Às vezes é a mania que nós temos de falar demais, de criticarmos demais as pessoas, de dar palpites demais na vida das pessoas, porque pela quantidade de atritos que nós já tivemos por uma atitude nossa, nós somos bem capazes de saber o quanto ela é inconveniente na vida. Então, nesse começo de ano, desejar como realização isso, mudar uma atitude infeliz que nós trazemos. Usei como exemplo falar dos outros ou falar demais para os outros. Então mudar isso em nós. Desejar e vigiar aquilo que nós estamos fazendo no dia a dia. Às vezes não é o que falamos, é o pensamento que cultivamos. É aquela viciação mental. E cada um dentro do seu mundo mental, dentro do seu mundo interior, pode pensar isso. Quais os pensamentos de natureza inferior eu tenho satisfação em tê-los e realmente trabalhar por mudá-lo. Às vezes é um pensamento relacionado ao desejo de algo, é um pensamento relacionado a uma mágoa, é um pensamento relacionado a uma situação da vida que não conseguimos perdoar as pessoas. Às vezes é o pensamento que nós sabemos que é desequilibrado, que nós já lutamos contra ele e sabemos que não conseguimos vencê-lo. Mas pode ser que esse seja o ano que nós vamos nos libertar dele. Mas nós temos que ter essa vontade, então, esse desejo de modificá-lo. Pedirmos em oração que Deus nos ajude. Confiar nesse momento da oração de que Ele nos ajudará. E cultivar outros pensamentos no lugar desse. É pensamentos que muitas vezes são repetitivos, porque a nossa própria mente está condicionada a repeti-los. E de outras vezes eles são acionados pela ação de espíritos que querem nos prejudicar. De pessoas vingativas que, estando desencarnadas, ficam alimentando em nós esse pensamento. Como que mudamos esses pensamentos? É realmente desejando que eles não façam mais parte dos nossos pensamentos? Quando eles vêm, refletir que eles não são bons para nós mais? E buscarmos alimentar a nossa mente com ideias positivas e que sejam contrárias a esses pensamentos. Se desejamos o mal do outro, que passemos a cultivar mais a oração em favor dos que sofrem. Se desejamos algo que não é adequado à nossa vida, realmente mentalizar naquele momento que se segue a vinda desse pensamento, aquilo que realmente é adequado. Porque nossa mente é capaz de se condicionar às ideias que, repetidas vezes, nós mesmos buscamos. Assim como ela pode ser condicionada por outras mentes a registrar uma ideia que fica repetitiva, nós podemos, pela nossa vontade, gravar novas ideias que são positivas e que substituirão estas. Por isso que nós temos que alimentar a nossa mente com aquilo que é de natureza superior. Por isso que nós temos que estar ligados a uma religião que nos ensine o bem. Por isso que nós temos que ter frequência à casa espírita, se é aqui que temos afinidade, ou ao templo da nossa religião, se temos afinidade com aquele templo. Mas é importante que isso faça parte da nossa vida semanalmente. E além disso, que tenhamos a oração como uma prática diária, não obrigatória, mas como aquilo que nós sentimos que é profundo e necessário a nós. Com essas indicações, nós já temos aí um bom caminho para idealizar um novo ano. nessa busca, nessa tentativa, nós encontraremos muitas outras indicações de como desejar e planificar um bom ano para todos nós. Então, que cultivemos prece, pensamentos elevados e uma constância no bem. Insistindo e, apesar de qualquer imperfeição que tenhamos, acreditando que nós somos capazes de mudar. Que Jesus nos abençoe, então, neste começo de ano, que todos tenhamos essa força e que todos possamos usar esse potencial que todos trazemos de transformação de nossas vidas. Lembrem-se que somos espíritos eternos em evolução. Somos espíritos, melhor dizendo, infinitos, porque eterno só Deus. Somos espíritos infinitos que temos a possibilidade de transformação. Somos semente daquilo que um dia nós seremos. Mas como toda semente, ela precisa de cultivo adequado, também nós necessitamos desse cultivo adequado. Que Jesus os abençoe a todos. Então. Amém. Muito obrigado.